Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos diante de um capítulo importantíssimo para a preparação da Páscoa que todos nós cristãos já estamos envolvidos. Por isso, eu convido você a não perder um só detalhe do capítulo 26 de Mateus. Vamos à leitura. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de um sacerdote cujo nome era Caifás e fizeram um acordo para prender Jesus por meio da traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram por que esse desperdício, porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes e dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vou-lo entregue? Pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: E da cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, esse é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graça, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: Bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para remissão dos pecados. Eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda está noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo à Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda essa noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. E seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou-os dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó, meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurai, prendei-o. Esses é a quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente, Jesus disse-lhe: Judas, eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, nesse momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmaram que tudo deve acontecer dessa maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e assentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: esse homem afirmou, tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: não tens o que responder a esses que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte. Nesse mesmo momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado no lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e deixando aquele lugar, chorou amargamente. Eu fiz a leitura o mais rápido possível para que nós aproveitemos ao máximo possível a mensagem desse capítulo 26. Faço agora também com a mesma rapidez algumas considerações históricas que são importantes para o seu crescimento espiritual e para o meu também. Jesus deixou o templo para nunca mais voltar a ele. Com a saída de Jesus, o templo perdeu sua característica de habitação de Deus. Aliás, já estava se perdendo há um bom tempo. Em frente ao templo, contemplando Jerusalém, Jesus prediz o futuro e o seu glorioso retorno. Depois de um período de grande atividade, chega o momento do silêncio e do sacrifício maior. Os evangelhos não relatam quase nada sobre a juventude de Jesus. Entretanto, narram a história do martírio e do holocausto do Salvador praticamente hora a hora. A paixão, o sacrifício e a ressurreição, que inicialmente eram fatos enigmáticos e incompreensíveis para os apóstolos, tornam-se agora o significado absoluto de suas vidas e obras. A paixão de Cristo corresponde à Páscoa dos judeus, em hebraico, Pessach, que significa passar, passagem, passar por cima, passar ao lado, celebração do livramento do povo hebreu do jugo egípcio, ocorrido há mais de 35 séculos. Os cordeiros, simbolização de Jesus Cristo, e os cabritos eram sacrificados em penitência, arrependimento pelos pecados cometidos no dia 14 de Nisan, mês judaico, por volta do que nós conhecemos como março e abril. A refeição da Páscoa era comida no fim dessa mesma tarde. Como o dia judaico começava após o pôr do sol do dia anterior, a festa da Páscoa foi celebrada no dia 15 de Nisan, uma quarta-feira. Em seguida, ocorria a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos. Durava mais 7 dias e fazia parte das comemorações da Páscoa. Você vai encontrar essa referência lá no Pentateuco. Os chefes dos sacerdotes, chamados principais, e os anciãos, sábios e líderes religiosos do povo reuniram-se como Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, no Palácio de Caifás, Saduceu, eleito sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo aproximadamente, genro e sucessor de Anás, que ocupou o cargo entre os anos de 6 a 15 da era cristã. Quando nós falamos aproximadamente, irmãos, é porque há uma pequena diferença na contagem dos anos em função do calendário que era utilizado na época e o nosso. Era costume no Antigo Oriente ungir a cabeça dos convidados em dias festivos, que praticamente deitavam-se sobre um tipo de almofada ou divã ao redor de uma mesa bem mais baixo do que as nossas. Com o braço esquerdo se apoiavam sobre as almofadas e com o direito se serviam dos alimentos. Davi escreve um poema de louvor a Yahvé, o nome impronunciável de Deus. Em hebraico, o tetragrama, quatro consoantes, não há vogal, é impronunciável esse nome e por isso eles usam Adonai, no qual descreve a felicidade que há na comunhão com Deus, usando a metáfora de uma ceia preparada pelo Senhor, como Salmo 23, verso 5. Jesus foi visitar alguns amigos em Betânia, uma aldeia que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. O anfitrião Simão foi curado de lepra por Jesus. Lázaro estava presente, Marta servia e Maria, irmã de Lázaro. Marta e Maria. E Maria fazia a honraria para Jesus. Ela assumiu a responsabilidade amorosa e reverente de lavar os seus pés com água. Em Lucas 7,46, há uma realização do ato tradicional à sua maneira. Um escravo ungiria a cabeça do hóspede do seu senhor com o óleo, em sânscrito, Naladar significa óleo perfumado. importada da Índia, em grego Miron, ou Miron. Marcos, capítulo 14, verso 5, informa que o valor daquele alabastro fresco de mármore, lacrado e com gargalo longo, o qual era quebrado no instante do uso e cujo conteúdo deveria ser consumido em uma só aplicação para não perder suas propriedades químicas e aromáticas, era de 300 denários, o que corresponderia a naquele momento, ao salário anual de um trabalhador ou soldado romano. Maria de Betânia ungiu a cabeça e os pés de Jesus, realizando a cerimônia completa de honra e hospitalidade com a qual os judeus deveriam acolher seus irmãos e amigos, numa demonstração de temor a Deus, humildade e amor ao próximo. Princípios básicos da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, a lei de Deus, e dos ensinos de Jesus, em Lucas 7, em João 13, você vai encontrar. Considerando que Judas traiu Jesus por cerca de 120 denários, 30 moedas de prata, é fácil imaginar sua irritação ao ver a atitude de Maria de Betânia em relação unicamente à pessoa de Cristo. Como ele era um revolucionário, ele queria que aquilo fosse distribuído aos pobres. Na época da Páscoa, era um costume judaico presentear os pobres. Jesus aproveita para esclarecer os discípulos e amigos quanto à proximidade do seu martírio, salientando que Maria havia compreendido verdadeiramente quem é Deus, qual o sentido da adoração, que é consagrar a Deus os nossos mais caros afetos, consagrar a Deus o nosso coração, porque diz a Bíblia: sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Maria de Betânia nos ensina isso, consagrar todo o nosso coração, o nosso mais profundo afeto, aquilo que de mais caro há em nós, a nossa interioridade, o nosso espírito, e que estava cuidando da preparação. Somente os nobres tinham seu corpo embalsamado ou mumificado, já falando da crucificação, do seu corpo para o sepultamento. Jesus ainda faz uma alusão à lei e afirma que a ajuda e o acolhimento aos mais necessitados é tarefa contínua do povo de Deus todos os dias do ano, como em Deuteronômio 15, 11. Jesus ergue um memorial histórico a Maria de Betânia, uma pessoa desconhecida na história, praticamente não há mais muitas referências, mas cujo ato inspira gerações e gerações em todo o mundo a ter uma visão correta e prática do que significa amar a Deus. E ele disse que onde o evangelho fosse pregado, nós deveríamos, o nome dela seria lembrado, e por isso eu lembro. Maria de Betânia, segundo o que Jesus declarou, foi aquela que consagrou o melhor que tinha para Deus. Os discípulos prepararam a ceia conforme a orientação de Jesus e as prescrições da lei, segundo o Êxodo, e tiveram de imolar o Cordeiro Pascal. Jesus celebrou sua última Páscoa judaica com seus discípulos na véspera da data oficial, pois no dia do feriado religioso e nacional, que marca a Páscoa, ele mesmo estaria sendo retirado morto da cruz do Calvário. O Cordeiro Pascal, imolado para a salvação de todo aquele que nele crer, João, capítulo 1, versículo 12. É interessante notar a ordem dos acontecimentos daquela noite. A refeição pascal, o ato de lavar os pés dos discípulos, a revelação de Jesus como o traidor, a deserção de Judas, a instituição da ceia do Senhor, os discursos no cenáculo e a caminho do Getsêmani. a oração sacerdotal de Jesus, a angústia de Cristo no Getsêmani, o desfecho da traição e a prisão de Jesus. Queridos, Jesus não foi vítima. Jesus não foi vítima involuntária das artimanhas do diabo, nem da inveja ou da avareza dos homens. Jesus não foi surpreendido por ninguém, pelos ardis do inferno, nem pelas fraquezas do Sinédrio ou da humanidade. Ele, por sua livre e espontânea vontade, se ofereceu em obediência ao Pai, em sacrifício, em holocausto, para resgate de todo mundo. Jesus respondeu: "De certo, ajudas em voz baixa, para que os demais discípulos não ouvissem e viessem a impedir o intento do traidor." O Novo Testamento apresenta quatro relatos sobre a ceia do Senhor, em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em 1 Coríntios capítulo 11. Lucas e Paulo registraram a ordem de Jesus para que a igreja, nós, continuássemos a celebrar a ceia como uma continuidade da sua obra, e participação no mistério da sua presença, no sacramento, que significa sinal da presença misteriosa. Não é transubstanciação, não é que se você levar o pão para um laboratório, vai aparecer ali um pedaço do corpo de Jesus, e nem é só memorial, como aponta aqui o rodapé, porque eles têm uma origem calvinista também. Não é só memorial, como diria Zwinglio, né? Não é só uma memória, é o corpo e é o sangue. Mas como, pastor? Misteriosamente Deus se faz presente e nós cremos nisso. Isso é um ato de fé, é o sinal da presença de Deus, misteriosamente, até a sua volta iminente. Jesus escolheu o pão sem fermento e o vinho comum para serem apenas uma representação do seu corpo e sangue. Aí sim, metáforas físicas do que ele é para os cristãos, todos os que creem em Cristo, e do seu ato de sacrifício para pagar o preço do pecado de todo ser humano. Por isso, todos os seguidores de Jesus, os discípulos, são convidados e devem participar da ceia do Senhor todas as vezes em que for celebrada, comendo do pão e tomando do vinho com consciência pura diante do Senhor, como manda 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Louvor e esperança no coração. Com relação à palavra mais usada no catolicismo, a palavra Eucaristia, e também em outras igrejas, como a Igreja da Inglaterra, e outras comunidades. A palavra Eucaristia vem do termo grego que significa dar graças, ou colocar em ordem a casa, fazer com que a casa seja cheia da glória de Deus. Eu prefiro do que a tradução literal. A primeira aliança foi estabelecida pela aspersão do sangue dos animais sacrificados, Êxodo 24, Jeremias 31, na verga e no umbral da cruz. Jesus realizou a obra definitiva. A nova e verdadeira aliança foi instaurada pelo próprio sangue do Filho de Deus vertido sobre a cruz do Calvário. Depois de cearem, Jesus e seus discípulos cantaram um hino tradicional de louvor a Deus, baseado nos Salmos 115 a 118, chamado em hebraico Halel, louvor da Páscoa. Em seguida, partiram para o Getsêmani, nome que significa em hebraico prensa de azeite, espécie de grande pomar localizado na encosta inferior do Monte das Oliveiras, também chamado de Jardim das Oliveiras, um dos locais preferidos de Jesus para oração e meditação, e onde se esmagava o fruto das oliveiras para a produção de azeite. Todos os seguidores de Jesus, inclusive os discípulos mais chegados, abandonariam o Senhor antes do final daquela noite, como nos mostra o verso 56. Espero que nós não façamos como ele, como eles, conforme já havia sido profetizado em Zacarias capítulo 13, verso 7. Esse é um dos trechos bíblicos, irmãos e irmãs, onde a completa humanidade de Jesus é retratada com mais evidência. Hebreus 5, 7. Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossa vida que teremos de enfrentar o sofrimento sem o apoio, o conforto, a companhia dos amigos. O Senhor, porém, está sempre presente, aleluia. Por isso, Jesus pede aos discípulos: vigiem. E nós temos que vigiar, irmãos, para não incorrer nos mesmos erros do passado que os apóstolos incorreram e que nós mesmos já incorremos, para que não incorramos em erros com ele. Não apenas para o seu consolo, posto que se afasta dos discípulos à distância de um arremesso de pedra, como no documento mais antigo do original, mas para que eles pudessem se preparar espiritualmente para a grande batalha. Jesus clama por seu Abba, em aramaico, Pai querido ou Paizinho, Pai próximo, revela intimidade, Abba. Experimenta a fraqueza humana ao extremo, mas sem pecar. Cita o Salmo 43, verso 5. Busca a orientação e o consolo do Pai. Sente quão terrível é ficar sem o amparo do Pai, ainda que por instantes, e assume sobre si todo o pecado que a raça humana deveria pagar por sua infidelidade para com Deus desde os primórdios. O ato de obediência amorosa e aceitação espontânea de Jesus no Getsêmani corresponde à tentação do deserto, quando Jesus rejeitou governar o mundo sem Deus. Agora ele concorda em morrer por nós com Deus. Satanás propôs lá no início do ministério que ele ficasse sem Deus e recebesse toda a glória que o diabo podia dar para ele. E ele não aceitou. Agora ele morre através da obediência à palavra de Deus, ainda que alguns instantes ele mesmo tenha declarado: Senhor, porque o Senhor me abandonaste, porque o Senhor me abandonou, porque ele sofria naquele momento todo o desamparo, toda a separação que é proveniente do pecado de toda a humanidade que ele carregou sobre os seus ombros. E esse pecado fez separação entre ele e o Pai durante o tempo da crucificação, mas ele suportou. Por isso, sua morte e ressurreição foram ainda mais relevantes que sua vida de testemunho e milagres, ao contrário de todos os líderes que a terra já conheceu. Contudo, o pai não responde. O filho, em agonia, insiste por três vezes. Deus fica em silêncio na imensidão da noite, lá no Monte das Oliveiras. Os amigos dormem. Jesus compreende que a resposta às suas aflições já havia sido dada. Em Hebreus 5:8, Você vai verificar isso em Hebreus 12, 2. O Pai tinha que permitir o cumprimento da história. Jesus se levanta da batalha, liberto dos seus temores e aflições, consciente do alto preço que teria que pagar, mas resoluto quanto à sua missão. Irmãos e irmãs, nós temos que estar libertos de temores e aflições, só em oração, só em vigilância, só em íntima comunhão com Deus, e estarmos conscientes de que temos que pagar um alto preço por isso. Mas temos que nos manter resolutos quanto à missão que nos foi proposta. A frase de Jesus, nos melhores originais, indica que ele indica não que ele tenha procurado fugir. Vou repetir, a frase de Jesus nos melhores originais indica não que ele tenha procurado fugir, mas sim que partiu e convocou seus discípulos para encontrarem com os oficiais que o procuraram. Judas organizou a emboscada contra Jesus, acompanhado dos mais importantes sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos do povo de Israel, e cerca de 500 policiais do templo armados e serventes do sinédrio do tribunal, destinados a manter a ordem pública, soldados especiais da corte romana também, João capítulo 18, verso 3, vindos da fortaleza de Antônia, equipados com armas e lanternas, apesar da forte lua cheia da época, pois conheciam e temiam os poderes sobrenaturais de Jesus, embora ele nunca os tenha usado em benefício próprio. A palavra grega usada para descrever o beijo de Judas é kataphilein, o mesmo tipo de saudação calorosa com que o pai recebeu o filho pródigo. É um amor fraternal. Apesar de Judas estar cometendo uma ofensa terrível, Jesus consegue ver na pessoa de Judas a figura do ser humano, de todos nós, distantes de Deus, avarento, invejoso, arrogante, iludido, tresloucado e perdido, mas ainda assim alguém a quem Jesus amava e considerava como membro de sua família de discípulos. Da mesma maneira, o Senhor amou os seus próprios algozes, Lucas 23, 34, e pela salvação de todos nós se entregou, Lucas 15, 1 e 2, João 3,16. O discípulo amado, João, escrevendo seu evangelho após a morte dos protagonistas, esclarece que foi Pedro quem, num golpe de espada, cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote, João 18,10. Jesus declara que poderia receber de Deus uma ajuda imediata com mais de 72 mil anjos, considerando que naquela época uma legião era formada por até 6 mil soldados. Lembremos que apenas um anjo foi suficiente para ferir todo o Egito. Se Jesus quisesse, ele teria saído daquela situação, mas ele não quis. Um anjo só foi suficiente para libertar o povo de Israel do cativeiro. Jesus estava consciente de que a vontade do Pai deveria ser cumprida em todos os detalhes. Aceitou tomar o cálice do sacrifício histórico e servir de holocausto para a libertação de todo aquele que nele crê, toda pessoa que crê em sua obra vicária e na sua palavra. O julgamento de Jesus foi injusto e ilícito por vários motivos, especialmente por ter ocorrido durante a noite, com testemunhas e acusações forjadas, contrariando as leis judaicas, Deuteronômio 19:15, e romanas da época. Jesus foi levado primeiro para uma audiência perante Anás, ex-sumo sacerdote, depois para o julgamento diante de Caifás, o sacerdote vigente, o sumo sacerdote vigente em exercício, e genro de Anás, e do Supremo Concílio Judaico, chamado de Sinédrio. Em seguida, levado ao julgamento romano diante de Pilatos, depois levado à presença de Herodes, Antipas, retornando à presença de Pilatos para a conclusão e condenação final. Obrigar o réu a declarar algo sob juramento diante de Deus era uma atitude ilícita, claramente expressa na jurisprudência israelita, que não tolerava qualquer tipo de tortura ou coação moral e religiosa. Jesus jamais fez tal afirmação. As falsas testemunhas distorceram as palavras de Jesus para forjar uma acusação de blasfêmia, cuja pena era a morte. O sumo sacerdote era proibido pela lei de agir dessa maneira, e com tamanha e força emocional, como diz Levítico, capítulo 10, versículo 6. Mas para caracterizar seu horror diante do suposto pecado de infâmia e jogar o público presente contra Jesus, ele se permitiu o chamado ato extremo. Marcos informa que vendaram os olhos de Jesus, Marcos capítulo 14, verso 65, o que explica a provocação em tom de zombaria. Finalizando, Pedro com Jesus tinha um sotaque indiscutivelmente galileu, facilmente identificado pelos naturais de Jerusalém. Isso já no final do capítulo. A sequência de erros cometidos por Pedro tem muito a nos ensinar. Preste atenção. Primeiro, ou depois ouça de novo, ouça no blog, mas preste atenção. Primeiro, demasiada autoconfiança e falta de humildade quando ele disse que até morreria pelo Mestre e jamais o negaria. Dois, desobediência ao pedido de Jesus para dedicar-se à vigilância e oração. Ele dormiu lá no Monte das Oliveiras. Esquecimento quanto às advertências e conselhos de Jesus. 3. Conclusão 4. Grandes quedas na vida cristã são consequência da prática de pequenos erros despercebidos ou tratados com displicência. Grandes pecados sempre começam com pequenas brechas e depois vão se avolumando, avolumando e avolumando. Para concluir, irmãos, eu declaro a vocês: Jesus entregou seu corpo e sangue para a remissão de pecados. Os sacerdotes e líderes religiosos se reuniram com o sumo sacerdote. O Senhor avisou aos discípulos que o Filho do Homem estava para ser entregue para a remissão dos pecados. Quando o mestre estava em Betânia, na casa de Simão, um leproso, aproximou-se uma mulher, Maria de Betânia, trazendo um óleo valioso e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos acharam desperdício gastar o perfume, pois, como era muito valioso, poderia ser vendido para ajudar os povos. Jesus honrou essa mulher, dizendo que onde o evangelho fosse pregado, o seu nome seria lembrado. E eu lembro de novo, Maria de Betânia. É óbvio que o Senhor não estava defendendo nenhum tipo de desperdício, nem negando ajuda aos pobres, nem negando ajuda aos povos. Mas era um momento em que aquele que deu a vida por toda a humanidade estava para ser crucificado, e essa mulher agiu como um instrumento de conforto, de consolo e preparação de Jesus para a crucificação. Judas, que era um dos 12 discípulos e era zelote também, embora vivesse junto aos herodianos, mas desejava a libertação através da revolução armada, Judas, que era um dos 12 discípulos de Jesus, o traiu e o entregou aos sacerdotes pela quantia de 30 moedas de prata. Os discípulos prepararam a Páscoa segundo a orientação do mestre. Quando ele estava reunido com os 12 para celebrar a Páscoa, comunicou-lhes que um deles iria traí-lo. Eles ficaram tristes e perguntaram entre si quem era o traidor. Jesus demonstrou um sinal que era aquele que ele metia a mão no prato, que com ele metia a mão no prato. E quando Judas perguntou se era ele, o Senhor respondeu: Tu disseste. Deve ter dito bem baixinho para os outros depois não avançarem contra ele e o impedirem de fazer o que deveria ser feito. Jesus abençoou o pão e disse que esse elemento da ceia era o seu corpo, não é que simbolizava. Jesus não disse que simbolizava. E embora tenha se referido a um memorial, Jesus não disse que o pão simbolizava nada. O texto diz que Jesus, mencionou que o pão era o seu corpo, entregue na cruz por amor. Abençoou o vinho, dizendo que era o sangue da nova aliança, derramado na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todo aquele que nele crê e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pastor, esse detalhe é de pouca importância, não é não? Não é não, porque uma coisa é ou uma coisa não é. Esse é um princípio básico de lógica, de quem já estudou lógica no colegial, no ensino médio ou depois. Ou é ou não é. Se simboliza, é outra coisa. Se transforma substancialmente, é outra coisa. Aquele é o corpo. Nós precisamos aprender a celebrar o corpo dizendo: esse é o corpo, esse é o sangue. E nós o aceitamos como corpo e sangue pela fé. Como o senhor explica? Não explico. É sinal da presença de Deus declarado pela palavra de Jesus. Eu não explico. Eu simplesmente creio que é. Não se transubstanciou, nem se consubstanciou, nem é só um memorial. Não é só uma fotografia do passado. Jesus avisou aos discípulos que eles iriam fraquejar e se dispersar, mas que após a ressurreição ele iria adiante deles para o caminho da Galiléia e eles retornariam o caminho. O caminho aqui, entre aspas, porque os cristãos foram chamados de os do caminho. Pedro impetuosamente disse que não iria negá-lo, e o mestre avisou que antes de cantar o cantar do galo ao amanhecer, ou do galício, o seu amigo e discípulo teria negado 3 vezes. Pedro insistiu, autossuficiente, dizendo que até morreria por ele, se necessário, no que outros discípulos concordaram também. Jesus foi orar no Getsêmani e pediu para que os discípulos vigiassem com ele. O Senhor sentiu tristeza, angústia por aquele momento, queria passar na crucificação ao ponto de pedir ao Pai para passar dele esse cálice, mas também dizendo que se fosse feita a vontade do Pai, que fosse feita a vontade do Pai e não a dele naquele momento. Quando voltou do momento de oração, encontrou os discípulos dormindo por 3 vezes. Não foram capazes nem de manter a vigília, quanto mais de dar a vida. Depois do batismo no Espírito, eles se transformaram em novos homens e deram a sua vida. Mas é bom que a gente se mantenha bem com o sapatinho baixo, bem com o pé no chão, irmãos, bem simples diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, nos ajude a amar-te como o Senhor nos ama, porque nós não te amamos como o Senhor nos ama. Não sejamos precipitados em declarar que já somos isso e que vamos entregar nossa vida toda não sejamos. Experiência própria. Busque ser irrepreensível. Sim. Busque a santidade plena. Sim. Busque a perfeição cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim, mas mantenha a sua dependência de Deus e a sua humildade, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus foi preso e Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. O Senhor mandou Pedro guardar a espada, porque o reino não é estabelecido pela violência. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. O reino de Deus não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nosso reino é outro. Então não adianta confiar em ideologia de direita, de centro, de esquerda. Você está se iludindo, está gastando tempo, está gastando postagem, enquanto você acredita naquilo que é perecível. Você tem que dedicar-se integralmente, só e exclusivamente a Jesus. Conselho próprio também de quem acreditou em muitas coisas e que depois percebeu que no final da história, leia A Revolução dos Bichos e você vai perceber que no final da história você não sabe quem são os homens e quem são os porcos. Confie só em Jesus. O Senhor disse que tudo o que estava acontecendo, para que se cumprisse o que foi dito, tudo o que estava acontecendo estava ocorrendo para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. O Sinédrio preparou falsas testemunhas contra Jesus e o Senhor Jesus ficou em silêncio, como ovelha muda vai para a tosquia, sem se defender. Indagado se era o Cristo, ao que respondeu, dizendo que a partir daquele instante o Filho do Homem seria visto assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e disse: Tu disseste. Eu não disse, tu disseste. Já usando de toda a sabedoria para declarar: saiu da sua boca e não da minha. O sumo sacerdote o acusou de blasfêmia e o Sinédrio declarou que Jesus era réu de morte. Cuspiram em Jesus. Deram socos em Jesus, esbofetearam Jesus, humilharam Jesus, humilharam o Mestre, como o Senhor havia dito, enquanto tudo isso acontecia, antes que o galo cantasse, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Eu encerro, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem foi longa, mas é porque nós estamos nos preparando para a Páscoa. E eu sonho, e vou morrer sonhando, em contribuir de uma maneira, da maneira como Deus desejar, não vou nem dizer de que maneira, da maneira como Deus desejar, de levantar uma geração de discípulos e discípulas que celebram a Páscoa, sabendo do preço que isso significou para Jesus. Ah, somos salvos pela graça. Estamos livres da lei do pecado e da morte. É verdade. Tudo isso é verdade. Ficou de graça para mim e para você, amado. Mas não ficou de graça para Jesus, não. Ele pagou um alto preço. E o comprometimento com Jesus inclui um alto preço. Inclui um alto preço de renúncia, inclui um alto preço de dedicação, inclui um alto preço de oração, inclui um alto preço de dedicação à palavra do Senhor, inclui um alto preço de jejuar, se esvaziar para ser cheio do Espírito Santo, inclui um alto preço de participar do corpo de Cristo e colaborar para o anúncio do Evangelho, inclui um alto preço de renúncia, de quebrantamento, inclui um alto preço, como disse, de oração, inclui um alto preço de contribuição para o Evangelho avançar. Não podemos mais deixar ninguém, nenhum missionário, aqui ou acolá, em qualquer lugar do Brasil ou nas nações, passando por privação, nós podemos, em nome de Jesus, fazer mais do que fazemos, nos doar mais. Não é por uma questão de obra, não é por uma questão de fazer, é por uma questão de ser. É pelo que eu sou, é pelo que você é, discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. E a fé sem obras é morta. Nós podemos orar muito mais. Nós podemos nos esvaziar muito mais em jejum, seja ele o jejum físico, ou seja, jejum mesmo espiritual, no sentido de clamor pelo enchimento, um esvaziamento do ser para o enchimento do Espírito Santo. Podemos contribuir muito mais. Contribua mais. Ah, mas já estou contribuindo. Contribua mais. E podemos trabalhar muito mais. Plante cultos familiares. Se você chama de célula, plante células. Se chama de grupo eco, plante grupo eco. Se chama de grupo de coinonia, plante grupos de coinonia. Anuncie o evangelho na sua empresa, no seu colégio. Anuncie o evangelho através das mais diferentes frentes missionárias que existem, mas anuncie para que nós possamos ver milhares e milhares de pessoas que estão morrendo de pandemia. Pandemia agora por causa do coronavírus. Mas quantos deles nós temos certeza que foram salvos? Quando você olha para os números, você não se acostume com isso. Isso vai esfriando você. Você vai se tornando uma pessoa psicopata, que se acostuma com a morte assim, como alguns governantes. Todo mundo tem que morrer um dia. Não, todo mundo tem que morrer, não. Todo mundo tem que viver e viver eternamente. E para tanto, ore mais. Contribua mais. Sobretudo em solo fértil. Porque não adianta ficar contribuindo para a missãozinha da igreja, que é só uma gastaiada e não gera fruto nenhum. É pelos frutos que nós conhecemos onde devemos investir. Pense nas pessoas que são bem remuneradas, são banqueiros, são empresários, são pessoas assim bem-sucedidas e veja se elas investem em coisas que aparentemente não geram fruto nenhum. Jesus mandou secar a árvore que não dava fruto. Invista em obra frutífera e trabalhe frutiferamente. Multiplique os seus dons e talentos para você se apresentar ao Pai dizendo: Senhor, me deu 5 dons e eu te trago 10. Eu te trago 10.000 vidas. Pelo que eu orei, pelo que eu contribuí e pelo que eu fiz. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e que essa mensagem seja uma mensagem preparatória, quaresmal, 40 dias que nos preparam para a celebração da Páscoa, tempo de quebrantamento, para que nós sejamos discípulos à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, o Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém. Aleluia. Bendito seja para sempre o nome santo de Jesus.